Você me olha meio despreocupada, como quem não quer nada, tipo deixa rolar. Você me olha com esses olhos de bola, meio que me devora, faz tudo pra provocar. E usa todo o charme do mundo, em menos de um segundo faz o tempo parar. Abusa, me machuca com tudo, eu bato a cara no muro, não consigo evitar. Do bandeira, você sabe que me tem na mão. De bandeja, te dou meu coração. Do bandeira, você sabe que me tem na mão. De bandeja, te dou meu coração. Todo mundo sai, todo mundo vem, todo mundo vai. Você me olha meio despreocupada, como quem não quer nada, tipo deixa rolar. Você me olha com esses olhos de bola, meio que me devora, faz tudo pra provocar. E usa todo o charme do mundo, em menos de um segundo faz o tempo parar. Abusa, me machuca com tudo, eu bato a cara no muro, não consigo evitar. Eu vou realizar tudo que você sonhar, e sei que vou te encher de beijo. E quando eu te ganhar, eu sei vou te pegar de jeito nenhum.